cartel colombiano para Río de Janeiro, sudeste brasileño. Fueron muchas batallas, fueron muchas felicidades. Los tristes recuerdos quedaron pequeños. Para América Latina en este momento, este nombre será eterno. ¡Gil Metralla! Tomando toda su cúpula y tomando con palabra. Quien só sabe falar, vem para atropelar. Metralla va a metralhar, medalla para batalla. Canalha se atrapalha, falador de mente falha. Recalcado fuma palha, conta vitória antes da hora. Mas quando a bomba estoura, é o fim da sua história. Fazer os irmãos de escada, pra mim é a maior mancada. Tá com a mente acelerada, não veio da minha escola, hein? Papatinho Beats, neurótico. Gil Metralla, el cabrón de las rimas. Río de Janeiro a Colombia. Sean bienvenidos a la mafia latina.